a lhe deixar incomodado, a lhe constranger, lhe deu uma revista masculina, uma revista de mulheres despidas, para ele ler, colocou nas suas mãos. E Chico, com aquela tranquilidade mineira, ficou ali folheando, folheando, folheando a revista. Quando ele terminou, em vez de fazer críticas, em vez de lançar a revista ao fogo, ele termina dizendo: é, meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Tudo que Deus faz é lindo. Olha lá o apóstolo Paulo. Eu tenho certeza plena em Jesus, que nada em si mesmo é imundo mais, para aquele que é imundo, isto o é. Então vamos ver tantas coisas lindas na questão da sexualidade também. Vamos ver também, que eu esqueci de falar, casos de obsessão espiritual que são uma verdadeira simbiose. Ou seja, pode acontecer, nos fala Alberto Almeida, que ele tratou um caso desse, de um espírito influenciando uma mulher para que ela tivesse relacionamentos homossexuais. Ele estava tão acoplado a ela que sentia prazer naquele relacionamento com outras mulheres. Olha como é complexo o tema, como é instigante. Então vamos ver, portanto, muitas outras possíveis causas e certamente aprenderemos novas a cada dia. Nazareno, por que eu sonho tanto com quem já desencarnou? Sonho muito me perdendo. Veja o conceito do pecado ainda tão presente, não é? Quase todos nós viemos da Idade Média, muitos de nós fomos sacerdotes. Eu descobri, pessoal, não fui só pretor romano, não, viu? Fui padre também na Itália, segundo uma regressão. Eu também fiz o primeiro módulo do curso de regressão a vivências passadas. E com muita comida. Essa é a parte boa do sonho, né? E nunca chego a determinado lugar. Bom, pode ser justamente aqueles desejos reprimidos, pode ser a história dos íncubos e súcubos, um parceiro ou parceira no mundo espiritual nos convidando para essas aventuras do lado de lá. Porque no final de um relacionamento, uns partem sem dor, se recuperam rápido e outros permanecem na dor, nas lembranças. Qual a sua opinião sobre o amor entre dois homens? Isso pode haver? Bom,